aleluia, aleluia. Eu descobri que tu eres um buen amigo. Aleluia. Eu descobri que tu eres um buen pastor. Um buen pastor. Descubrí que en tu gloria hay una luz que ilumina. Paz, misericordia, pureza y bondades, amor sin igual. Quiero alabar hoy tu nombre, Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Eu descobri que em ti existe justiça. Aleluia. Eu descobri que em ti eu puedo esperar. Eu descobri que tu glória trae al perdido e errante. Paz, misericórdia, pureza e bondades, amor sin igual. Quero alabar hoy tu nombre, Cristo Jesús. Quiero rendirte louvores, quiero sentir tu querer, quiero sentir tu presencia, quiero obtener tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.